no resultado destas operações, tivemos 9 detidos pela posse de estupefacientes. Detectámos também 35 contaminações relacionadas com o consumo de estupefacientes. Detectámos também 4 indivíduos que conduziam sob efeito do álcool e apreensões. Tivemos 263 doses de AX, 85 doses de MDMA e 18 doses de cocaína. Estas pessoas foram presentes a tribunal em liberdade do hospital na segunda-feira. No entanto, pelo período que se está a passar, por exemplo, período de férias judiciais, terão sido sujeitos a tiro e julgamentos serão mais tarde. Então, a GNR está particularmente atenta a este tipo de iniciativas, estes festivais de verão, que acabam por ser propícios a alguns excessos. Sim, é verdade. Nós, quando temos notícia deste tipo de festivais, tentamos também estar sempre presentes, no sentido de manter a normalidade e a ordem pública, e detectar este tipo de ilícitos.